A partir de segunda-feira, dia 20 de janeiro, estarão abertas as matrículas para os interessados em fazer um dos cursos profissionalizantes oferecidos pelo Programa do Voluntariado Paranaense. Nessa primeira etapa de cursos, serão disponibilizadas 231 vagas para profissionalização em panificação e confeitaria, gastronomia, cabeleireiro, maquiador e manicure. As inscrições devem ser feitas na sede do Provopar, na Avenida Jorge Schimmelfeng, 111. O horário de atendimento será das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 5h30. Os candidatos devem comparecer trazendo documentos pessoais como cópia de carteira de identidade, CPF, comprovante de residência atualizado e histórico escolar. É possível também obter informações pelo número 3521-1422. As aulas são realizadas em média 2 vezes por semana, com turmas no período da manhã e da tarde. A profissionalização oferecida pelo Provopar por meio desses cursos tem beneficiado centenas de pessoas no município, que foram inseridas no comércio e serviços de turismo. Thaís Montenegro para a CBN Foz.